Guilherme, eu falo aqui do Estúdio 2 da Rádio CBN Foz. Quem fala conosco hoje é o secretário de Meio Ambiente, João Matievski. Como está o andamento do projeto Floria Foz? Bom dia, secretário. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente na CBN. Explicar um pouquinho do projeto Floria Foz, né? A gente está aí recolocando as plantas, né? Nós iniciamos esse projeto no ano passado, 2013. Essas plantas têm uma vida útil, né? Quanto tempo de vida útil essas plantas tiveram? Elas aguentaram aproximadamente um ano e esse ano nós estamos trocando toda a roupagem, todos os canteiros, recolocando as plantas novas. Qual a diferença do atual gramado para o gramado que será plantado nesses locais da cidade? Iniciamos essa troca aí no Jorge Xingu Mafeng, né? Quem passar ali já dá para ver novas plantas ali já bem desenvolvidas. Seguimos aí a sequência na Avenida Paraná, que não tinha, né? Já foi aumentado o corredor turístico, iniciando aqui da região do Boici, e estamos aí até na República Argentina já com as plantas também plantadas já em desenvolvimento. E na sequência agora também aonde tinha na JK, que é lá da BR-277, vindo em direção ao centro, nós estamos colocando também novamente as plantas. E também iniciamos, já tem os canteiros prontos aí da Avenida das Cataratas, saindo aí do Boici, está até lá em cima no posto Bonete, na Vila Holanda. Essa sequência ainda ela vai se estender até a ponte da Argentina. Então é um trabalho assim, bastante grande. Nós vamos priorizar esses canteiros centrais, corredores, e dentro da programação nossa aí, vamos estender esses trabalhos aí até na ponte da Argentina. E dentro também do plano aí de Floria Foz, o prefeito nosso determinou aí, e essa semana já autorizou também a troca de gramados nessas avenidas. E quanto à manutenção desse novo gramado que será plantado? Vai ser trocadas aí por grama esmeralda, uma grama muito boa de controle, de manutenção, uma grama ornamental que vai ajudar a dar uma vista melhor aí para quem passa nas nossas avenidas, contemplando aí os turistas que visitam nossa cidade e também os moradores de Foz do Iguaçu, para dizer que nós temos a cidade limpa, bem organizada e bem bonita. Baixa os custos de manutenção, que a grama esmeralda é uma grama fácil manutenção, não precisa estar cortando que nem a outra grama, é uma espécie de capim que cada 10 dias, 15 dias ela levanta, tem que estar cortando. Então você vai baixar bastante o custo de manutenção também a respeito de poda dessas gramas. A Secretaria de Meio Ambiente está fazendo também a limpeza do local onde será a futura instalação da Prefeitura de Foz, o Centro Cívico. Como está o andamento do processo de preparação dessa área? Nós iniciamos a princípio toda a parte de liberação, licenciamento ambiental, né, que já está pronto, já foi nos entregue. A Secretaria, juntamente com o IAP, providenciou toda essa documentação. O segundo ponto é a limpeza. Inclusive, a Secretaria está trabalhando junto, está acompanhando toda essa limpeza, né? Vão ser retiradas lá as leucenas, são árvores exóticas, né? E as nativas vão permanecer. Numa área de 133 mil metros quadrados, a prefeitura está fazendo a limpeza via consórcio Condoeste, o consórcio de desenvolvimento do extremo oeste do Paraná. A prefeitura de Foz do Iguaçu faz parte desse consórcio. Via consórcio estamos limpando a área para poder fazer a topografia do terreno e encaminhar o projeto. São passos aí, o primeiro passo é o licenciamento, o segundo é a limpeza da área, o terceiro é a parte de topografia e para ter condições de elaboração do projeto para a construção da nova sede. Secretário, obrigada pela sua presença aqui na Rádio CBN. Tenha um bom dia. Eu agradeço a oportunidade e um bom dia a todos os ouvintes da CBN. Guilherme, de volta a você no Estúdio 1 da Rádio CBN Foz.